rap, ritmos e poesia. Sem treta, tiro de letra no país da pornografia. Esconde a fotografia que você não viu, quando viu, falou, fingiu que nunca tinha visto um dia. Então, irmão, se quebranta, canta, levanta, segue a trilha, anda. Me passa o microfone que ainda tem uma banca. Não se assombra, nós comanda. Palavra de mestre, o que eu escrevi tá aqui. Cumpri, só me deixe prosseguir. Tô abrindo os caminhos, quero minhas mãos livres sem me ferir os espinhos. Eu sei que sempre ando acompanhado, nunca ando sozinho. Meu canto é lírico, canto em qualquer lugar, cantando é o caminho. Eu quero ser livre, caminhar pelas ruas como um bom passarinho. Já caminhei 36 quilômetros que nem um andarilho perdido e sem destino. E da lama fui extraindo e modelando uma cultura indígena que jamais vai ser vendida. Minhas linhas pensativas subtraem, desarmando armadilhas. São poucos que ficam e sempre saem. Persistência positiva, isso me atrai. O que eu faço purifica, sempre me distrai. Me descontrai, atrai, nunca vou deixar pra trás tudo aquilo que um dia eu corri atrás. Rap, ritmos e poesias. Rap, hip hop e poesia. Rap, ritmos e poesia. Rap, hip, hip hop e poesia. Rap, ritmos e poesias. Rap, hip hop e poesia. Rap, ritmos e poesia. Rap, hip, hip hop e poesia. Eu demorei muito tempo pra poder falar. Estudei cada minuto que me deram pra escutar. E não perdi um segundo sequer. Abasteci a fé, tirei as asas, pus o boot, peguei minha estrada. Entre todas as cores, espinhos e flores, é de costume pisar no chão, sentir as dores, rumores nos bastidores. A vida e seus autores apertam a mão com a alma em troca de produtores. Faço minha poesia, com ela eu faço você se lembrar de tudo aquilo que você fazia. E eu não vou deixar de lado a minha versão. Falo o que eu vejo e o que eu sinto no meu coração. Eu sei que muitos querem tampar minha visão. O inimigo se enfurece quando eu falo não. Às vezes boladão, faço minha poesia. A mente é uma prisão e a minha não tá vazia. Nasci pra isso e não vivo de norma. Não vejo outra forma de levar a paz. Rapaz, assim eu luto pelo rap. Desde moleque sempre tenho comigo que somos capaz. Rap, ritmos e poesias. Rap, hip hop e poesia. Rap, ritmos e poesia. Rap, hip, hip hop e poesia. Rap, ritmos e poesias. Rap, hip hop e poesia. Rap, ritmos e poesias. Rap, hip, hip hop e poesia. Rap,